Hold my hope, Saturn in the field now, field now. We pass on the hurry, why for that right? For that right, I'll never neglect. But that is always someone too much of the mistakes. And then a very I'm Orson. Adelante, Orson. Morg llamando a Orson. Adelante, Orson. Orson, Orson llamando a Morg. Orson llamando a Morg. ¿Han hecho nuevos descubrimientos? No te compliques. Cuente conmigo. Seré el último de la Tierra que se complique. Morg, despidiéndose desde Boulder, Colorado. Nos veremos un día. Quiero decir Orson. Já arrastar a parada. Aí a rapaziada tá bem, né? Pode crer. Opa, Lelê. E a cabeça? Como é que tá a cabeça? Legal? Cabeça? Plá. Cadê? Cadê aquele símbolo da Etiópia? Cadê, Juan? Pô, mostra aí pra galera. Ah, lagoa, pode crer. Ora, essa vai para Bob Marley. Realmente foi um tema que tornou-se hino de, não assim, do povo que gosta do reggae, que gosta da cultura, não que veio de Jamaica, de que ficou na América Central, Jamaica, Bahia, Argentina. E tem um tema assim, creio que em português dá para entender tudo, não? Será que eu entraria água, ou suco, ou cerveja? Alguém entraria? Era um pouco a garganta, será? Pode crer, não. Com certeza, grande. Mas é legal, né, de poder estar aí, pá. Com certeza. Muita onda, né? Pode crer. Opa, apareceu uma loira, uma rúbia. Saluda, la rúbia. Pode crer. Hein? Erva com chá? Pode crer. Essa aí é alucinação total, né, meu irmão? Com certeza, erva com chá. E aí, pessoal, rola ou não rola? Rola ou não rola? Ficou todo mundo lá. Pode crer. Mas é o seguinte, vamos curtir um instrumental agora. Lá na Bahia tem um ritmo, um baião, assim, realmente é bem classificado, por exemplo, Hermeto Pascoal, Sivuca e Egberto Gismontes gostam muito de trabalhar em cima desse ritmo, que é o baião. E esse baião eu fiz lá no sertão da Bahia, trouxe para aqui, e em homenagem ao grupo eu pus Frutos Tropicales. Sí, hacen falta 150 pesos para el sonido. Después los chicos van a pasar y había que juntar 150 pesos y ellos siguen tocando. Mirá qué simple que es. Porque muchos no pagaron, ¿viste? Siempre pasa lo mismo acá. Siempre pasa lo mismo. Los músicos no pagan, esto no pagan, los amigos no pagan. Y entonces es un merengue y bueno, ahora hacen, para el sonido le hacen falta 150 pesos y entonces los chicos van a seguir tocando. Después que toquen, hacemos una colecta, nada más. ¿Está? Na realidade, não é bem assim, porque assim ficou parecendo que nós outros somos meio prostituta, assim, mas não sabe realmente. Inclusive, esse que quem estava falando aqui, Adriano Mena, vem cá, Adriano. Uma pessoa muito importante aqui em La Plata, porque, não, por exemplo, o ênfase à cultura, que é muito importante, né? E ele mexe, assim, como que vai, não, descobrindo, fazendo tal, acontecendo. Então, vamos dar um aplauso para o Adriano, porque... Não, realmente, da ênfase, é uma figura importante na cultura argentina, pode crer. Guillermo puso 50 pesos. Pode crer, legal, grande. Pode crer, legal, bárbaro mesmo, grande. Ah, buenos días, buenos días, buenos días.